notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Olá, muito boa tarde. Cá estamos nós hoje com um pouco de atraso, mas para fazer esta análise à pandemia. Devido a problemas técnicos, não apareço no Facebook, mas estou a ver em condições o professor Carlos Antunes, a quem desejo hoje desde já uma boa tarde e obrigada pela sua participação. É um prazer estar convosco e obviamente a primeira vez que estou consigo. Muito bem. Tudo bem, certamente. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação uma vez mais, professor. Questionávamos então, iniciamos então a falar desta terceira fase de desconfinamento, uma vez desde a última análise ainda não tínhamos avançado neste passo. Ou como é que olha para este passo da terceira fase de desconfinamento? Até agora, digamos, os números são otimistas porque não revelam ainda, digamos, um aumento substancial que nos causasse alguma preocupação. Evidentemente, do nosso ponto de vista, era prudente que houvesse algum atraso no desconfinamento, mas, obviamente, digamos, os dados estavam lançados, os compromissos estavam assumidos, as expectativas estavam colocadas e, portanto, era necessário abrir a economia, era necessário continuar a desconfinar, mas temos que assumir, obviamente, esses riscos. Com este nível de incidência, o que nós verificamos é que a dinâmica é muito mais lenta. O que é que isto significa? Significa que a transmissibilidade e a transição ou a inversão da transmissibilidade leva mais tempo e é mais demorosa. Também há que considerar nessa análise o facto de estarmos a fazer uma testagem muito maior do que era habitual, não só porque a norma da DGS mudou, todos os contactos dos infectados são agora testados, sejam eles de baixo ou alto risco, mas também há uma maior testagem massiva, generalizada, como uma espécie de screening, como nós chamamos, ou despistagem, quer nas atividades escolares, mas quer nas outras atividades, e também sabemos que hoje já é possível muitos adquirirem os testes rápidos, os autotestes, e também utilizarem como método de prevenção para o caso de infecção ser isolado. O que é que isso significa? Significa que este aumento de testagem de rastreio permite uma detecção mais cedo dos novos casos e a quebra de novas cadeias de transmissão, ou seja, cadeias que poderiam se desenvolver que agora não se estão a desenvolver. Portanto, esse era obviamente o objetivo quando aconselhávamos que tínhamos que aumentar a testagem. À partida estará a surtir efeito e está, a certo modo, a compensar ainda, porque tenho outra forma de analisar mais fina para dar indicação do que é que poderá estar a acontecer, mas ainda não há sinal de que, mesmo a segunda fase de confinamento, que já vamos em três semanas, ainda não está a resultar um aumento significativo da incidência. Os sinais que nós temos para nos indicar que há alguma evolução, primeiro é o índice de transmissibilidade, calculado por regiões ou a nível nacional, que houve uma estabilização, uma diminuição ligeira nos últimos dias, até cerca de dia 17, mas que já está a dar sinal de nova inversão para a tendência de subida. Outro indicador que temos é a taxa de incidência por faixas etárias ou por grupos etários. E é que nós podemos fazer uma análise mais fina e temos, obviamente, já indícios de que alguns grupos etários já começam a observar um ligeiro aumento da incidência, com exceção do único grupo, que há uma razão para a qual isso não está a acontecer, que é o grupo com mais de 80 anos. Este grupo com mais de 80 anos, pelo facto ter já uma elevada taxa de vacinação, está a observar uma contínua diminuição da incidência, ou seja, não há um aumento de novos casos nesse grupo, e também os óbitos estão a diminuir com grande significado. Este é o único grupo que, de facto, se observa uma contínua diminuição da incidência. Nos outros grupos, mesmo por faixas etárias de 10 anos, identificamos, por exemplo, as faixas etárias dos 20 aos 29 e dos 30 aos 39, já com tendência significativa de subida, mas também a faixa etária dos 10 aos 19 está hoje já com uma taxa significativa e com elevado aumento. Embora as faixas com maior taxa de incidência são as de 20 a 29 e 30 a 39, ou seja, grande parte da população ativa. Resumindo, a evolução é lenta, portanto, apesar de termos desconfinado e termos aumentado os contactos, o aumento da testagem e também penso que uma maior adesão nesta fase das pessoas relativamente ao uso de máscara é o que eu observo, por exemplo, nas ruas. É raro ver a pessoa que eu veja na rua sem máscara. Eu penso que é também uma forma generalizada. Todas as atividades que abriram com cautela e com cumprimento das medidas e das regras, e portanto isso para já está a manter, digamos, a estabilização da incidência na ordem dos 500-550 casos. Como nós sabemos, há sempre mais casos diagnosticados no meio da semana e depois no final da semana há sempre um menor número de casos diagnosticados, mas estaremos ainda nessa ordem dos 500 aos 550 casos por dia. Muito bem, professor. E também nesta terceira fase de desconfinamento houve uma diferenciação entre alguns concelhos devido à taxa de incidência. Concorda que haja esta distinção e considera que é uma maneira de controlar a pandemia? Concordo pelo princípio, ou seja, onde, para que o país possa respirar e iniciar a sua atividade, não necessita de estar todo o país confinado, é apenas necessário os municípios, eventualmente algumas regras de maior saúde pública nos municípios adjacentes, portanto, sobre os municípios que estão com maior taxas de incidência. A forma como foram selecionados estes grupos, estes municípios, foi um bocadinho ambígua, muito difícil de saber porquê, porque nós identificámos até municípios que já estavam e estão a verificar um aumento da taxa de incidência extremamente elevada e não estão incluídos. Mas pelo princípio sim, é uma estratégia que permite ter o país desconfinado e de forma progressiva, sem aumentar de forma significativa o risco, ou seja, mantê-lo controlado. Também à medida que a população vai sendo vacinada, nós podemos dar um bocadinho mais de margem para a tolerância do nível das incidências. Portanto, é provável que mais tarde ou mais cedo a gente possa ver estes limiares ou essas linhas vermelhas serem, digamos, deslocadas um bocadinho mais para cima, porque o risco de doença grave ou de morte é cada vez menor pelo facto de haver um aumento da incidência. Mas é de ter atenção que a região norte apresenta uma variação consistente de aumento da incidência e há municípios na região norte que já refletem isso, já com valores acima dos 240 casos e que não estão incluídos naqueles casos de restrição. Portanto, foram concelhos que avançaram para a terceira fase de desconfinamento, mas que verificam o aumento continuado da sua incidência. Oliveira do Hospital, e falando do caso em particular, penso que vocês... É isso mesmo que eu lhe ia questionar, porque de facto os números no concelho de Oliveira do Hospital estão a aumentar, de acordo com o último balanço feito pela autarquia na passada terça-feira, haviam 12 infecções ativas, um aumento de 8 novos casos, mas também aqui na região, o concelho de Tábua, Arganil ou Carregal do Sal, os números de facto estão a aumentar. Como é que olha para esta situação em Oliveira do Hospital? E de acordo com o último relatório da DGS, a taxa de incidência era de 47 casos por 100 mil habitantes. Questionava-lhe se tem novos dados no que diz respeito a Oliveira do Hospital. Tenho. Esses 47 que eu tenho aqui reportam até dia 13 de abril. Os últimos dados que eu tenho é dia 19 e já estamos com 83 casos por 100 mil habitantes, ou seja, 16 casos nos últimos 14 dias. Portanto, dia 13 havia 9 casos dos últimos 14 dias, portanto, um valor acumulado dos últimos 14 dias, agora já estão em 16 e, portanto, isso faz uma taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes de 83 à data de dia 19. O mínimo que foi observado foi dia 1 e 2 de abril, com 31 casos por 100 mil habitantes, portanto estamos a ver que já estamos mais do dobro do que o valor mínimo. A taxa de variação é positiva, o que significa que este número está continuamente a aumentar, de forma muito, digamos, ligeira, mas está a aumentar. Estamos ainda um bocadinho aquém dos 120, mas obviamente isto... São números preocupantes. Tem que ter alguma cautela. E o facto, questionavam também o facto de, por exemplo, Carregal do Sal, que está aqui bem perto de nós, estar nestes concelhos que não desconfinaram na totalidade, isso é preocupante para o Conselho de Oliveira do Hospital? Não, o facto dele ter sido incluído é positivo, porque obviamente eles, dentro do Conselho do Carregal, têm mais restrições e, portanto, têm menor mobilidade e manteve-se as medidas de confinamento. E, portanto, isso é positivo para os concelhos adjacentes ao Carregal do Sal, porque, de certo modo, atenua ou reduz a transmissibilidade. E, portanto, isso é positivo para o Oliveira do Hospital. O que não é positivo é observarmos, como disse, Arganil, Tábua, Oliveira Hospital, estar a observar um aumento, embora ligeiro, mas gradual, da incidência. Obviamente é natural, pelo aumento da mobilidade e o aumento dos contactos, que isso aconteça. São valores, obviamente, ainda perfeitamente geríveis, não causam risco elevado, mas o que podemos dizer para as pessoas individualmente, obviamente para as entidades públicas, mas isso elas sabem e estão a fazer esse trabalho, de aumentar a vigilância epidemiológica, evidentemente, mas para as pessoas a ideia de que, mesmo estando na primavera com temperaturas mais elevadas, o reforço da proteção individual deve-se manter e, portanto, nós não devemos baixar a guarda, não devemos descurar a nossa segurança e devemos até reforçá-la. Portanto, este indício já de aumento da taxa de incidência de forma progressiva é um indício de que, se não nos acautelarmos e se não reforçarmos essas medidas, poderemos obviamente continuar a ver essa subida. Os casos não só se reproduzem no concelho, mas são também importados, não é? Como há uma grande mobilidade interconselhia, pessoas que trabalham ou que visitam, nomeadamente os grandes centros como Coimbra, há sempre casos de importação. E que depois disseminam essa infecção. E, portanto, a mensagem é manter vigilantes e sempre reforçando a proteção, não facilitando a transmissão do vírus. Muito bem, muito obrigada, professor, pela sua colaboração desde sempre, agora de 15 em 15 dias, é sempre muito importante e também para os oliveirenses que gostam tanto de ouvir. Muito obrigada, o resto de uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado, Beatriz, e boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook.